bom dia, 355 no 4. P5514, contato radar, fila para 130, sai da Conde. 130, perfil Conde, 55 no banco. O Serra Lima reporta visual para pouso. Pois sim, está reportando. Mike Charlie Yankee. Confirme a velocidade. Eles têm condições de aumentar? Gente, o Mike Charlie Yankee tem condições de manter 160, confere? 150. Então mantém a velocidade até próximo até o marcador externo, tem condições? Gente, o Mike Charlie Yankee, então plano modificado 210 no 2, desça para 1.500 pés da presente na prova rotatória. O 5313, reportou? 3153, portão 03. Ok, o 3 aguarda a companhia livre ao passe e a Índia. Okay. Após iniciar o push, boa tarde. A gente coordena então, aguardando o retorno da companhia livre da Índia. Para o táxi, o 3890, 160 a bordo, Salvador, 3:20. Arrival, descend, flight level 050. Controle Salvador, Alfa Tango Tango na Arbor. Trip 5514, vai presente Rua Conde. Vai presente Conde, 5514. Alfa Tango Tango, contato radar, sua para uma centena, sai da Arbor. Uma centena na Arbor, Alfa Tango Tango está livre da restrição de 3.000. Sua para uma centena sem restrição, Alfa Tango Tango. Uma centena sem restrição, Tango. O Pilo Serra Lima tem a frequência livre, até regresso. Tango Tango, confirma o estimado de pouso. Aos 1300. Gente, copiado. Mike Charlie Yankee, voe na prova da rotatória do presente. Tem uma chance de conseguir ideal? Você não conhece a rotatória? Manati, 1.000 pés, inicialmente corredor axé, curva direita, após da colagem 17, controle 120 decimal 8, aciona 0125, como é que é? Papapapá, o Fatango tem um confirmador ideal pro destino? Essa é pra Magnética 288, estima pouso 1200. A Arbor da presente, aguardando voar direto de China. A Arbor após o destino, Tango. o Mike Charlian, que tem condições de manter referências visuais na proa 180. Aqui, Matheus, temos. Estamos completamente visuais por aqui agora. Gente, na proa 180, Mike Charlian, que reporta visual com 97. Charlian. Ok, na proa de Conde, ascensão ao 130, 55 no banco. Mike Charlie Yankee, chama Torres, 118.6. Grato. Zulu 53, 159 a bordo, 4 horas de autonomia, alterado Campinas. Zulu para o táxi Índia, ponto de perdão 90 Torres, 1862, que legal 90, 19, 3163. 119, via Índia, 118.6. Canal 8-0? Sim. Sou Derek Duna. Sim. Mike Silete Romeu? Escuta a senhora. Consegue a intenção agora? Tá mantendo a vertical da Avenida Paralela, livrou a, já o externo. E vai comprou de Iguatemi. Gente. Olha só 3890, onde é? Salvador, bom dia, Tirem 6200. 6890, acione o código 5402. 5402. Então, 3890, copiou o controle? Copiado nesse momento. 7, contato, radar na decolagem, suba para o 330, sai da PUCA, 3890. 330, perfil PUCA, 3890. Configura Marco, chamou o controle? TNR6200, 170, 150. Channel 6200, identifica a chegada mar e desça até o 050. 050, autoriza a ponte para Bog, voar Itap. Mantenha a chegada, o Channel 6200. Controle a ponta para mais Gillette Romeu. Gillette Romeu, prossiga. Está livrando em Iguatemi e vai comprando de Alphaville, senhora. Está condicionado ao tráfego. Gente, o Mike Gillette Romeu da presente está autorizado em mais aproximadamente 5 minutos, você vai ter que abandonar a área e seguir para o litoral. 5 minutos, grato. Dá presente, confirma a proa ideal. 288. Dá presente a proa ideal 288 para o destino? 291. Sente, 291 está autorizado direto destino, Alfa Tango Tango. Direto destino, Tango. Salvador, bom dia, 3153 da TAM, decolado e precisa da EL. TAM 3153, contato radar, sua para o 380, saída da EL. 380 da EL, TAM 3153. American 980, descend 2000 feet, QNH 1019, clear final, report establishment localizer. Clear to final, down to 2000 feet, intercept and localizer, excellent, clear the approach. Clear final, report established. O Mike Jet Romeo já livrando a Alphaville, já comprou do Iguatemi. Gente, o Mike Jet Romeo, após o Iguatemi, prossegue para Salvador ou mais algum destino? Negativo, vou reportar levando o setor. Gente, reporta a missão sobrevoo no Iguatemi, o Mike Jet Romeo. Reportará a missão sobrevoo, o Mike Jet Romeo. TAM 3890, chama Recife, 2685, alternado no 2545. 12685, 2545, TAM 3890, obrigado. Mike Jet Romeo vai comprar o da TR 324, vai reportar iniciando o sobrevoo. Mike Jet Romeo, ruim no corredor Bonfim. Ah, quando autoriza a vertical da TR 324, a 507. A gente consegue comprar o norte, tá presente? Ah, tô com... eu vou ingressar aqui próximo a acesso norte. A gente mantendo 500 pés, tá autorizado. Grato. Hotel na Tuxi. 35316, cena de identificação, autorizado de chegada a MAN, desça para o 060. Na MAN, para o 060. É o Golf India Romeo formando o termo de reboque. Turning final. Norca 980, complete final, call tower 118.6. Bom dia. Sente como modificado 1029, submantém o nível 105, alfa tango tango. Pego. 3153, chama Recife, 1251, 13325. Recife, 13325, obrigado por serviço. Trip 5514. Canal escuta, prossiga. Está agora 65 milhas de Salvador, serviço está terminado, mantém o nível 130, chame o controle Aracaju 1203, bom voo. Aracaju 1203, 5514. O Alfa Tango Tango estimado de pouso permanece 1300. 1200. 1200. Juliette Romeu vai manter sobrevoo na presente posição. Afirmativo, senhora, mantendo voo parado. Sente, reporte caso abandone a área. Sim, reportará levando o setor, Romeu. O Xané 6200, 2000 pés, ajuste 1019, está livre LS, reporte estabilizado. 2000 pés, reporte estabilizado, 6200. Trip 5316, desça para 4000 pés, ajuste 1019. 4000, ajustado, trip. Papapá, Alfa do Hotel. Mantenha 105, chama Recife 1260-1288. 0-2-2-2. Obrigado, seu controle. Igualmente. Rodolfo, Cidadão 9970 para pushback, acionamento. 3. Cidadão 9970, autorizado, pushback, acionamento. Back 92, clear for 1-1. Good, via Alpha Juliet, American 980, gate 1. Alpha Juliet, American 980, from here. Trip 513 no meio indicado? 285. Trip 513 no meio, reduza para 2209. Reduziu. Confirme a proa? 366. O trip 5316? Tá indo pra 3. Voa toque, o trip 5316. Aman, toque, toque, Duna. Aman, toque, toque, Duna. Mike Eco Delta, mil pés, destino Manati? É autorizado, vamos direto. Mil pés, voa direto Manati, reporta 20 milhas. Toque. O trip 5316. Na escuta. A chegada a mãe é a mãe, toque, toque, Duna. Toque, toque, Duna, ciente. Confirma a proa agora? Mantendo a proa 120. Sim, o senhor conhece a posição toque? Afirmativo, tá indo pra ela agora. O senhor passou a posição toque já. Afirmativo, agora Duna. Chalé 6200 estabilizado? Vai estabilizar o 6200. Gente, completa sinal a torre 1186. 26. Apenas para informação do trip, nesta troça só está 1,5 milha. A direita deve estar a mão. Afirmativo, poderá prosseguir, Serra Victor 368. O senhor solicita dar presente o RNAVE? Poderá ser balizado o RNAVE para o ILS, se possível. Gente, você vai descer para 2 mil pés, prossegue na LS X-Ray e reporte estabilizada. Na proa de Duna da presente. Proa de Duna da presente, sim, atenção. 1390, desça para 2000 pés, ajuste 1019. 2000. Nossa, 3, apoie Sideral, 173. Nossa, passagem Sideral, 1273. Afirma. Para o táxi Sideral 9970, com 2 a bordo, 2 horas e 44 de autonomia, alternação 2. Autorizado, táxi, espaço 1, Índia, ponte de parada 902, 1 no 8, só 612, que ligar no 0 no 9, federal 9977. Seguinte, pátio Índia, 1019 no altímetro e torre 118, meia próxima ponte de espera, federal 9970. Localizador. Completa o sinal, torre 1386. Grato, desculpa pela falha.